preciso disso, rapaz. Toda paz. Se você anda com um comercial de TV, não me engano. Toda paz. Não quero andar armado, não preciso disso, rapaz. Comercial de TV, não me engana. Todo mundo é da paz, com bolso cheio de grana. O Serginho ganha bem com o seu programa. Mas aqui na favela não tem sequer, meu irmão, um apresentador. Aqui cada ser humano é um lutador. Na batalha pela vida levanta cedo, guerreiro. Tiozinho, pai de família, procurar de um emprego. A molecada mais nova tá na correria. Um 12 e um 57 pra sustentar a família. Esta é a lida, onde o dinheiro é escasso. Cadeias, drogas, famílias destruídas. Vários fracassos, estando atrás das grades. O cidadão da favela, sua esposa grave. E as crianças que lutaram por elas. O jeito é não dar guela e se adiantar. Pois o governo simplesmente nunca vai ajudar. Vocês criaram desemprego e nos obrigam a roubar. Agora vai burguesia, coloca a mão na cabeça e passa a grana pra cá. Toda paz. Passa a grana, burguesia, ou não vive mais. Toda paz. Quando não gera emprego é assim que se faz. Toda paz. Passa a grana, burguesia, ou não vive mais. Toda paz. Quando não gera emprego é assim que se faz. Sou da favela da paz, sou da mina, sou da Funchal. Sou da favela, fim de semana, Vielado, Caju, periferia em geral. Aqui não vejo nenhum mal a não ser a fome. Pai de família desempregado, humilhado pelos homens. Que chega de viatura, humilha o pobre. Estoura a coronhada, cara do viciado, achando que isso resolve. Quanto nosso ministro faz a campanha da paz no horário nobre. Vê se pode, irmão, vê se pode, não leve nada a sério, pois isso tudo é piada. Na real, nossa lei precisa ser reprogramada. Nos deixaram sem emprego, nos obrigam a roubar. Plano traçado e bem planejado, à procura de um esquema para nos matar. De um lado está o governo, polícia e repressão. Da outra parte, descuidado com boa condição. Decida pra onde vai, boa sorte, irmão. Toda paz. Passa a grana, burguesia, ou não vive mais. Toda paz. Quando não gera emprego é assim que se faz. Toda paz. Passa a grana, burguesia, ou não vive mais. Toda paz. Quando não gera emprego é assim que se faz. Cada pobre consciente é um rico sem segurança. Por isso aqui foi liberado chacinas, matança, todo tipo de droga pra nossa destruição. A química é um veneno, eu tô fora, irmão. A mídia pra te iludir, entra na tua casa. Na escola só ensino que é conto de fada. Branca de neve, sete anões, chapeuzinho e lobo mau. Pra nós só resta o lobo que é o policial. Realidade cruel, pipoco a luz do dia. Guardado, encapuçado, derruba a porta do barraco. Mata o pai de família, na maior covardia. Se você testemunhar, eles vão te pressionar, mas não como repórter. E se com coronhadas, butinadas e choque, dentro de um barraco, na TV pinto crack. Nas ruas da favela, rota D que o Denac. Fugir desses caras, por aqui é arte. O cidadão da favela, vendo o crime, o escape, parte para o ataque. Toda paz. Passa a grana, burguesia, ou não vive mais. Toda paz. Quando não gera emprego é assim que se faz. Toda paz. Passa a grana, burguesia, ou não vive mais. Toda paz. Quando não gera emprego é assim que se faz.